E nesse bang nunca conduzido. Fumaça, polui o ar gelado que eu respiro. Um grito, correria ali, mais um assalto. Um gol, festa aqui no Pacaembu lotado. É fato, infelizmente o bicho tá pegando. Verme, a porra do governo complicando. Mano, tem um plano, se não é mó neurose. Fica vacilando e a cidade te engole. Favela para os pobres, shopping para os ricos. Polícia ou bandido, 011 é mó perigo. Escuta o que eu digo, vem dançar comigo. Na estação São Bento, o verdadeiro abrigo. Frio em SP de moletom, eu tô na rua. O rap é minha arma, engatilhado, mãos ao alto. Grafite na parede da cidade que é tão suja. Pra mim tá sempre bom, cuzão. Em São Paulo, selva de prédio, cidade cinza não descansa. Salva do tédio, se você espera não alcança. É meu remédio, dose de trabalho e suor. Não do corduco intermédio pra ver que é o melhor. Tamo junto, mas só querendo que se afaste. É uma guerra, bem-vindo à terra de contraste. Entre guindastes, bloco mais arranha-céu. Na torre de Babel, sobreviver é o troféu. Soltos ao léu, ao relento, buscando sustento. Andando rápido pra não perder o movimento. Pé descalço no centro, atentos aos contatos. De dentro passo contra o vento, status, status. Sento, espero a minha condução diária. Pra quem tem condição, cumpre sua carga horária. Morador de rua, só quer mais dignidade. Contradição, a luz é a parte mais escura da cidade. Hey, São Paulo, fenomenal. Hey, São Paulo, cultural. Hey, São Paulo, fenomenal. Hey, São Paulo, cultural. Hey, São Paulo, fenomenal. Hey, São Paulo, cultural. Hey, São Paulo, fenomenal. Hey, São Paulo, cultural. São Paulo, capital, onde sonhos é milagre. Servem de alimento pro gigante que não dorme. Ou se supre em trabalho ou te sobra lastimar. Disposição é crucial, ele sempre tem fome. Repara, enquanto a gente se desilude ao ver que ele é rude com quem chega e com quem nasce aqui. Espalha por aí, Tietê é açude. Império de fast food, desconfie do sushi. Terror poético pra rico boçal que mora em bairro chique, com acesso a marginal onde ignora a miséria. Passou a ser banal, mas rola esforço surreal pras obras do mundial. Quem mora onde alaga que é o fim da estação. Pra ver as águas de março fechando o verão com mais promessa de vida. E quem sabe numa próxima eleição não eleger outro Kassab. A cidade não para, eu não posso parar. Depósito de propósitos pra estourar. Estopim e estopa, sonhos a queimar roupa. Escorrem no meio fio, cabeça cheia e o bolso vazio. Atrás de quê? De quem? Com qual porquê? Eu nem, eu tô bem, eu tô zen. Mas vou a mais de 100. Horas fria e cruel, outras doce igual mel. Virá o inferno se você viver olhando pro céu. Vacilou, perdeu, do centro à favela. O bang é louco, não tem choro nem vela. Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua com malícia, meus versos e o dom. Com a cidade na mão e a polícia no pé. No ritmo da metrópole, os planos na fé. São Paulo é pátio, pátios família no jogo. Levanta os vidros, trava as portas e taca fogo.